A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, é com grande alegria que nós, nesse sábado do Senhor, santificado para o Senhor, separado para o Senhor, nós, e para a nossa comunhão também, para o nosso descanso, para o nosso regozijo, para a nossa alegria, que nós vamos compartilhar o penúltimo capítulo de Neemias e deixar mais cinco princípios com vocês de liderança. É uma alegria indescritível poder ir pontuando elementos da Bíblia para o seu fortalecimento espiritual, para o meu fortalecimento. Primeiro passa por nós que ministramos, depois chega até você, e nós vamos compartilhar então agora. Passamos a leitura do capítulo 12 de Neemias. Zorobabel volta com os ministros. Esses, pois, são os sacerdotes e os levitas que retornaram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atuas, Sebanias, Reum, Meraiote, Ido, Geneton, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Jedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Jedaías. Esses foram chefes dos sacerdotes e de seus irmãos na época de Jesua. Os levitas foram Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e também Matanias, o mesmo que com seus companheiros fora convocado para dirigir os cânticos, louvores e ações de graça. Baquebuquias, Uni e seus colegas levitas formavam o coro que entoava as respostas aos cânticos. Jesua foi o pai de Joiaquim, que foi o pai de Eliasibe, o pai de Joiada. Joiada gerou Jonatas, que foi o pai de Jadua. E na época de Joiaquim, esses foram os líderes das famílias dos sacerdotes, da família de Seraías, Meraías, da família de Jeremias, Hananias, da família de Esdras, Mesulão, da família de Amarias, Joanã, da família de Maluque, Jonatas, da família de Secanias, José, da família de Meremote, Eucai, da família de Ido, Zacarias, da família de Gineton, Mesulão, da família de Abias, Zicre, da família de Miniamim e de Maadias, Piltai, da família de Bilga, Samua, da família de Semaías, Jonatas, da família de Joiaribe, Matenai, da família de Jedaías, Uzi, da família de Salai, Calai, da família de Amoque, Eber. Da família de Jedaías, Natanael. No tempo de Eliasibe, os chefes das famílias dos sacerdotes e levitas, Joiada, Joanã e Jadua, foram registrados durante o governo do rei Dario, o persa. Os chefes das famílias da linhagem de Davi até o tempo de Joanã, filho de Eliasibe, foram registrados no livro das crônicas. Os levitas foram organizados em grupos, que eram dirigidos por Asabias, Serebias, Jesua, Binui e Cadmiel. O coral fora dividido em dois conjuntos. Um grupo cantava e o outro respondia melodicamente. Nos hinos, os cantores rendiam graças a Deus, de acordo com as instruções deixadas pelo rei Davi, homem de Deus. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acubi eram os guardas dos portões e vigiavam os celeiros erguidos próximos aos portões da cidade. Estes homens valorosos serviam nos dias de Joiaquim, filho de Jessua, neto de Josadaque, e na época do governador Neemias e de Esdras, sacerdote e escriba. Por ocasião da dedicação a Deus dos muros de Jerusalém, os levitas foram convocados e trazidos de onde estavam, vivendo para Jerusalém, a fim de participarem alegremente das cerimônias de dedicação com seus hinos, cânticos, declamações de ações de graça, ao som de címbalos, alaúdes, harpas e liras. Os cantores foram trazidos tanto dos arredores de Jerusalém quanto dos povoados dos Netofatitas, como também de Bet-Gilgal e dos campos de Geba, Asmavet, porquanto os cantores haviam construído para si aldeias nas vizinhanças de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente e em seguida santificaram também o povo, as portas e os muros de Jerusalém. Então ordenei aos líderes de Judá que subissem ao alto do muro e constituí dois grandes corais para entoarem graças a Deus. Um posicionou-se mais à direita sobre o muro, em direção à porta do lixo. Osaías e a metade dos líderes de Judá o seguiram. Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. E dos filhos dos sacerdotes, levando trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Hanani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus, e Esdras, o mestre escriba, ia adiante deles. À entrada do portão da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde começa a subida do muro, acima da casa de Davi, até o portão das águas, a leste. O segundo coro avançou no sentido oposto. Eu os acompanhei quando iam sobre o muro, levando comigo a metade do povo. Passamos pela Torre dos Fornos até a parte mais larga do muro e continuaram passando por sobre o portão de Efraim, da porta Gessana, isso é, a porta velha, a porta do peixe, a torre de Hananeel e a torre do Sem, indo até o portão das ovelhas, junto ao portão da guarda paramos. Assim, os dois coros que rendiam graças a Deus pararam em suas posições no templo, como também eu e a metade dos oficiais que me acompanhavam. E os sacerdotes, Eliaquim, Maaseias, Miniamim, Micaias, Elioenai, Zacarias e Hananias com as trombetas, além de Maaseias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ézer. Os corais cantaram sob a direção de Jesaías. E naquele dia, felizes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os enchera de júbilo e gratidão. As mulheres e as crianças também estavam muito contentes, e os sons da satisfação e do louvor de Jerusalém podiam ser ouvidos desde muito longe. No mesmo dia, foram nomeados responsáveis pelos celeiros e câmaras, perdão, dos tesouros, a fim de poderem receber as ofertas de cereais, os primeiros frutos e os dízimos. Dos campos em volta das cidades deveriam recolher as porções designadas pela Torá, lei, para os sacerdotes e levitas, pois Judá expressava sua grande satisfação ao ver os sacerdotes e os levitas em seus postos de serviço, obedecendo os preceitos do seu Deus e os da purificação, como também o fizeram os cantores e os vigias dos portões, tudo de acordo com o que Davi e seu filho Salomão haviam determinado, porquanto, muito tempo antes, na época de Davi e de Asaf, havia dirigentes dos cantores e pessoas que orientavam a execução das peças musicais de louvor, adoração e expressão de graças a Deus. Sendo assim, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo Israel contribuía com ofertas diárias para os músicos e cantores, bem como os guardas dos portões. Também separavam a parte pertencente aos outros levitas, e estes separavam a porção destinada aos descendentes de Arão, exaltado para sempre seja o Deus de Israel. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, nós temos um capítulo maravilhoso. Você que talvez não tenha ouvido uma outra ministração, que tinha uma relação de nomes tão grande, pode estar perguntando: por que um capítulo maravilhoso com tantos nomes? E eu digo, em primeiro lugar, vou acrescentar aos tópicos de liderança. Primeiro, meu irmão, minha irmã, isso é um arrolamento, isso é um rol. E esse rol foi mantido pelo Senhor na Escritura Sagrada, e Deus não faz nada, nada, nada por acaso. Ele foi mantido como uma memória, como um momento especial para ele, o Senhor, um momento em que o povo renovou a aliança com ele, e o momento em que a Jerusalém, a cidade de Jerusalém, foi restaurada. Então, esse é um momento muito importante. E o Senhor fez questão de guardar o nome de todas essas pessoas para que 2.000, mais 2.500 anos depois, nós estivéssemos lendo esses nomes. Ora, se está na Bíblia, nós não vamos pular de modo algum. Por quê? Porque Deus não deixou nada na Bíblia sem que tivesse um fim proveitoso. Então, eu faço questão de ler cada nome, lembrando que essa é a vontade do Senhor. Essa foi a expressão da sua vontade, de que esses nomes, de que essas famílias fossem lembradas. E nós estamos, então, lembrando, 2.500 anos depois, dessas pessoas, aproximadamente 2.500 anos, para que nós demos a devida honra e o respeito, como diz Romanos 13. A glória, irmão e irmã, sempre pertence ao único que é digno de toda glória e louvor, adoração, é o Senhor. Aleluia. Mas o respeito e a honra o Senhor compartilha conosco. Então, se ele guardou esses nomes em respeito, eu também os respeito. E eu recomendo que você daqui para frente respeite esses nomes, porque eles são parte da história de Israel. Foi a segunda matéria do nosso curso teológico. E então, os alunos aqui da cidade podem estar atentos. E logo nós abriremos um terceiro polo. Temos um polo aqui, temos um polo em São Paulo, e vamos abrir um em Vargem Alegre. E que na história de Israel, sempre se recorde desses nomes. Sempre lembremos desses nomes, porque essa é a vontade do Senhor. Essa é a primeira palavra que eu tenho a dizer a você sobre liderança. Não deixe de fazer o arrolamento, não deixe de dar honra a quem tem honra, de dar respeito a quem merece o respeito. Não deixe de fazer isso. Isso é muito importante. Algumas pessoas só lembram de chamar a atenção dos outros quando essas pessoas cometem erros. Não, Deus não é assim. Deus gosta de expressar também a sua alegria por aqueles que lhe foram leais. E nós estamos fazendo isso agora. Essa é a primeira verdade sobre liderança. Faça o seu rol, mantenha o controle de ovelha a ovelha, de nome a nome, e sendo alguém importante para a história de um determinado ministério, de uma determinada igreja, não se trata de idolatria, nada disso. Mas tenhamos na memória pessoas que foram importantes para a nossa vida. O Brasil, mais uma vez precisamos lembrar, é um país que é carente disso, sofre dessa questão, tem uma memória curta. Não costuma lembrar pessoas importantes ou muito importantes ao longo da sua história. E nós precisamos, como cristãos, dar um exemplo positivo que venha contribuir para que no avanço da nossa história, a nossa antropologia cultural vá sendo alterada. E através dos cristãos, nós possamos ir colaborando, ensinando, de alguma maneira, ao povo do nosso país a preservar a memória. E você que é de um dos outros países que nos ouve, também, se o seu país tem essa dificuldade, que você, como cristão, lembre dessas pessoas. Primeira verdade. Segunda, como líder, que o nosso foco aqui é a liderança. Não se pode realizar uma obra divina ou dedicar algo a Deus de forma impura, desleixada ou com defeitos, pecados. Por isso, os ministros, até como exemplo, começaram a obra de purificação a partir de si mesmos. Os ministros começaram a se purificar, antes de purificar todo o povo e purificar os muros da cidade. Para a dedicação, Neemias dividiu dois grandes grupos que saíram em procissão em direções opostas, em caminhada em direções opostas, desde o portão do vale até circundarem tudo e se encontrarem novamente, dando graças ao Senhor. O primeiro grupo, encabeçado por Esdras, versículo 36, prosseguiu à direita, ao sul, versículo 31 a 37. Você percebe isso? O segundo, liderado por Neemias, olha a importância dos dois, seguiu à esquerda, rumo ao norte, versículo 38 a 39. Os dois cortejos tinham grupos de cantores em primeiro plano. Olha que bênção! O ministério dos cantores nas nossas igrejas, até hoje, no culto das sinagogas, eu que já fui em algumas celebrações nas sinagogas, os salmos são entoados e são cantados. É uma coisa linda, é um momento maravilhoso. Então, os dois cortejos tinham um grupo de cantores. Temos que valorizar os nossos cantores e cantoras. Em primeiro plano, eles estavam no cortejo. Seguindo-se, então, as pessoas de destaque, né? As lideranças, aqueles que trabalham. Destaque não é só para quem é líder, de uma área mais conceituada na igreja, como, por exemplo, pregação da palavra, louvor e adoração. Não, todas as pessoas que se destacaram nesse processo de restauração, do trabalho mais simples ao mais complexo. Avançando sobre a larga pista na crista do muro, rodeando a cidade até o encontro final. Se encontraram perto do templo, onde se reuniram para o grande culto de contrição e adoração, versículo 40 a 44. Então, a segunda palavra, líder, não se pode realizar uma obra divina ou dedicar algo a Deus de forma impura. Então, não saia da sua casa sem se purificar. E se aconteceu de sair correndo, veio de alguma atividade, veio até do trabalho, entre na casa do Senhor, confesse o seu pecado, faça a sua oração, para que não haja obstáculo entre você e o Senhor, porque o Senhor não habita no meio do pecado. E o modo de mantermos a pureza pessoal é nos arrependermos, confessarmos nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Nós não podemos fazer a obra também de modo desleixado, de qualquer jeito, ou com defeitos, né? Com pecado, já trabalhei. Então, desleixado. É triste quando a gente vai a algum lugar. E agora uma palavra aos músicos, aos cantores, de modo geral, em todos os lugares. É triste quando a gente vai, ainda mais nesse movimento mais recente da igreja, e verifica as pessoas totalmente desleixadas, totalmente mal arrumadas, totalmente relaxadas. Para o Senhor, nós temos que oferecer o melhor. Claro, em primeiro lugar, o melhor do nosso coração, que é onde está o centro da nossa vida, o melhor do nosso ser. Coração, eu não estou falando do órgão, coração, né? Estou falando da interioridade. Primeiro, na interioridade da nossa vida. Mas, como fruto dessa interioridade, também a nossa exterioridade, ou seja, o nosso traje, o nosso jeito de nos apresentarmos perante o Senhor, perante os irmãos, quem vai à igreja vai estar em contato com os irmãos e as irmãs. Precisamos estar, não é num desfile de moda, não é nada disso, né? Num momento de mostrar roupa bonita, não é isso. Mas nos apresentar de modo decente, porque não se faz nada para o Senhor sem esse zelo. Então, em segundo lugar, que você abandone a partir de hoje qualquer postura desleixada. Ah, mas aqui é muito calor, pastor. É muito calor, querido. Então, vista uma roupa boa, boa. Ela pode ser simples, a que você conseguiu adquirir. Pode ser uma roupa bem simples. Pode ser uma roupa de baixo poder aquisitivo. Mas vá em ordem. Vá em ordem à casa do Senhor. Não vá desleixado, né, dos pés à cabeça, né? Não vá desleixado. Essa é a segunda recomendação, e eu recomendo a você que é líder de ministério que faça isso, que mantenha uma postura ordeira, com decência e com ordem, e recomendo a liderança da igreja, aos pastores e pastoras, não para ficar dando bronca e disciplina, uma nova forma de penitência, não é isso. Mas para orientar o seu rebanho de que deve haver temor do Senhor, respeito pelo Senhor, amor pelo Senhor. E quando a gente ama alguém, a gente se prepara o melhor possível para encontrá-lo ou encontrá-la. Em terceiro lugar, uma coisa fundamental para nós, versículo 24. Os levitas foram organizados em grupos. Olha aí a liderança acima dos levitas. A liderança que estava acima dos levitas, chefiada por Neemias e Esdras, ou Esdras, organizaram o grupo. Então, na igreja, na nossa vida, nós precisamos de uma palavra organização. Organização. Por favor, eu sei que eu estou remando contra a maré. Por quê? De novo, a nossa história não é uma história de organização. Não é. Em 500 anos, todo historiador sério poderá dizer a você. Então, a nossa história não é uma história de organização, de valorização da educação e de uma série de outras questões. Mas, quando nós olhamos para o texto bíblico, para esse momento de celebração, nós vemos que os levitas foram organizados em grupos. Um grupo cantava, o outro respondia melodicamente. Deve haver organização. Então, mesmo indo contra a maré, mas tentando colaborar para que se altere na vida de vocês e através de vocês isso se multiplique para outras pessoas, nós deixamos essa palavra, a importância da organização. Liderança sem organização é uma liderança que não vai alcançar todo o potencial que pode alcançar. Muita gente costuma dizer assim: nós precisamos é de unção. Unção não é de organização, não é de formação. Uma vez um pastor me disse: você é pastor de unção ou de formação? Irmãos, é triste ouvir isso, porque ele separou as coisas. Como se uma coisa eliminasse a outra. Então, o que nós precisamos é de unção do Espírito Santo, mas precisamos também de organização. A nossa missionária está preparando o próximo capítulo de Apocalipse e ela faz toda uma organização, ela faz toda uma leitura, ela faz toda uma preparação. As coisas não são feitas relaxadamente, elas não são feitas de modo desleixado, elas não são feitas de modo relaxado, pelo contrário. Faz um ano, irmãos, um ano, completou agora em abril, um ano, já passou então, estamos em maio, né? Completamos agora em abril um ano desse trabalho. E há um plano, há um projeto. E desse projeto nós saímos de 50, 70 pessoas para 2.500 ouvintes por mês. Por quê? Porque Deus está se agradando. Isso é reflexo da unção que ele tem derramado sobre toda a equipe, não sobre nós que ministramos, sobre todos que estão orando por esse ministério, sobre todos, né, que estão colaborando com esse ministério, contribuindo, e sobre os que estão ministrando. E eu até quero incluir logo, logo, um outro pastor que é um homem santo, ou pelo menos mais dois. Nessa tarefa. Mas é preciso que haja organização. Sem organização, a gente não alcança o potencial de liderança que a gente pode alcançar. Então, nós precisamos das duas coisas: unção, poder de Deus, graça de Deus, providência de Deus, ação de Deus. E nós precisamos fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Organizar. Nós precisamos nos organizar para apresentar ao Senhor o melhor que pudermos. Olha só o coral. Um grupo cantava e o outro respondia. Isso é muito comum nos conjuntos, nos corais, vozes diferentes. Isso tudo é muito ensaiado. Nos quartetos, isso é muito ensaiado, nos corais, nos cânticos espirituais. Então, para ter ensaio, precisa ter organização. Então, esse é o terceiro aspecto que eu menciono hoje de liderança. Liderança precisa de organização. Um dos motivos pelos quais muitos ministérios não desenvolvem todo o potencial que podem desenvolver é a falta de organização. Na verdade, isso começa já no indivíduo, por falta de organização, não estuda adequadamente e não alcança os resultados que pretende. Uma família, por falta de organização, não consegue realizar aquilo que deseja. Uma igreja, por falta de organização, vai fazendo tudo no improviso e não sai exatamente de acordo com o que Deus deseja, e o que aquelas próprias pessoas, membros dessa igreja, desejam. Denominações também, por falta de organização. Se há um texto na Bíblia que diz que por falta de conhecimento o povo perece, eu vou parafrasear e dizer: por falta de organização, o povo se atrapalha. O povo se atrapalha também. É importante que você se organize. Terceiro aspecto. Em quarto lugar, os sacerdotes e os levitas se purificaram, como nós lemos no segundo ponto, cerimonialmente. Isso era, tinha a ver com a cerimônia de purificação judaica. E em seguida, santificaram também o povo. E depois santificaram as portas e os muros de Jerusalém. Nota que nós mencionamos no segundo ponto de liderança. Olha que coisa linda! Os sacerdotes precisam se purificar. Não pode subir para o hino púlpito sem estar com o pecado confesso, sem estar com a vida de comunhão com Deus, sem ter uma semana de comunhão com Deus. Não é possível. Há um autor, eu não me lembro o nome do autor agora, mas desses homens grandemente usados por Deus, avivalistas, que diz que no púlpito você já não tem mais nada a fazer. Nada. Tudo que era para ser feito foi feito antes. Eu vou repetir, no púlpito você já não tem mais nada a fazer, no sentido espiritual. Tudo que era para ser feito foi feito antes. O que que ele quer dizer com isso? Não é que eu não vou pregar no púlpito. Não é que a pastora não vai pregar no culto. Não é que nós não vamos expor o conteúdo. Mas o resultado na vida das pessoas, a graça, o poder de Deus, a unção, como disse, de Deus será liberada na medida do quanto nós tivermos uma íntima comunhão com Ele. E isso se constrói num processo de comunhão. Um processo que acontece antes de ir para o púlpito. Então, por que alguns são abençoados e outros não são abençoados? Já mencionamos um fato, que é o da organização, isso acontece também. Mas o mais importante é a purificação cerimonial. Purificação cerimonial, aqui tem, volto a dizer, um histórico hebraico. Para nós, a purificação espiritual se dá na comunhão com Deus, no arrependimento, na confissão de pecado, no fruto do arrependimento, na mudança de vida, no relacionamento de oração com Deus, na leitura bíblica, no processo de comunhão. No processo de comunhão com Deus. Nós temos que estar no processo. Insiste muito o pastor Jessé, que eu quero que vocês conheçam e ministre para nós também a palavra. Ou se dá no processo do nosso relacionamento, ou tudo que nós fazemos no púlpito é quase insignificante, vai surtir pouco resultado. Eu falo púlpito, mas pode ser num outro ministério da igreja, na limpeza, pode ser no trabalho com crianças, pode ser no trabalho com idosos, pode ser no trabalho com a juventude. O resultado disso, o resultado do seu ministério vai depender do processo de intimidade que você tem com Deus. A quem ele considera íntimo dele, ele vai abençoar, ele vai liberar a sua graça, ele vai liberar a sua unção, o seu poder. Ele vai poder colocar talentos na mão dele. Agora, aquele que enterra o seu talento durante a semana, não adianta fazer uma grande performance na hora de realizar o seu ministério, voltando para o púlpito, faz uma grande performance. Mas eu quero dizer que um advogado faz uma performance melhor que a nossa. Eles têm um preparo para falar sobre as coisas melhor que a nossa. Um grande palestrante pode fazer isso, um grande historiador pode fazer uma ótima performance. Um animador de auditório pode ter uma ótima performance, mas o coração das pessoas não será transformado, não será tocado, porque nós precisamos de estar no processo de comunhão com Deus, de santificação. Justificados que somos pela fé, salvos que somos pela fé, precisamos estar num processo de santificação. E santificar também o povo, através da palavra. Diz assim o Senhor: vós estáis limpos. Vós já estáis limpos. Estáis limpos pelo quê? Pela palavra. Então nós vamos ajudar o povo a se santificar pela palavra que revela Jesus. E o Espírito Santo vai convencer e vai nos guiar a toda a verdade. Quem é a verdade? Jesus. E o zelo era tão grande, é importante esse zelo. Esse não é legalismo, que eles purificavam tudo, as portas, os muros. Era uma festa de dedicação. Então, quando nós vamos fazer uma celebração, nós temos que purificar tudo. Quando as pessoas se mudam, é muito costumeiro que elas chamem o pastor, a pastora, para fazer uma oração pela casa nova e consagrar aquela casa nova. E santificar aquela casa nova através da oração, para que aquela casa seja uma casa, também uma casa de oração. Então, em quarto lugar, eu destaco essa questão da nossa necessidade de purificação, de santificação, o nosso processo de intimidade e de comunhão com Deus. Líder, preste atenção, você tem que ser organizado. E você tem que ser santificado. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Então, em primeiro lugar, é importante que nós sejamos organizados. Em segundo lugar, perdão, em primeiro lugar, é importante que nós façamos tudo de modo com decência e com ordem, sem fazer nada relaxadamente. Segundo lugar, é preciso estar sempre organizado. Em terceiro lugar, é preciso que nós nos purifiquemos, purifiquemos e purifiquemos todas as coisas. Em quarto lugar, o texto diz que No versículo 43, naquele dia, felizes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os enchera de júbilo e gratidão. As mulheres e as crianças também estavam muito contentes. Esse destaque é importante, porque, lembramos de novo, trata-se de uma sociedade patriarcal. Normalmente se fala dos homens. Mas quando se destaca que as mulheres e as crianças estavam muito contentes, mostra-se duas coisas. Primeiro, que o texto, já desde o Antigo Testamento, é um texto de vanguarda. Diferente de outros povos, a valorização da mulher e da criança, que Jesus vai levar ao ápice. E um outro elemento é, além da inclusão, da postura de vanguarda, a menção de que todos estavam muito contentes. Todos. E nós precisamos estar na casa do Senhor, todos muito contentes. Em quarto lugar, todos: homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, todos. Em quinto lugar, no mesmo dia foram nomeados responsáveis pelos celeiros e câmaras dos tesouros, a fim de poderem receber as ofertas de cereais, os primeiros frutos e os dízimos. Olha a organização. Em quinto lugar, vem um processo de nomeação. A organização e a santificação e a alegria do povo, e não fazer nada desorganizado, nos leva a ter a necessidade de nomear pessoas responsáveis por determinadas tarefas. Na igreja, nós não podemos deixar um deixa para o outro deixa para o um. Nós precisamos nomear pessoas. Nós precisamos designar pessoas para que elas sejam responsáveis por determinadas tarefas. É muito comum que em todas as igrejas alguém faça ornamentação. Trabalho lindo, para a igreja estar bonita. Como já disse, outro faz a limpeza. Normalmente, algumas pessoas são responsáveis pela preparação dos elementos da ordenança do Senhor, a Santa Ceia. Ordenança do Senhor. E então, nós precisamos nomear responsáveis. Se nós não nomeamos responsáveis, se nós não delegamos a responsabilidade, o trabalho se acumula, centraliza-se em torno de uma ou duas pessoas e o resultado é péssimo, porque ninguém vai aguentar fazer tudo o que deve ser feito. Então é importante que nós deleguemos responsabilidades, nós nomeemos pessoas responsáveis para as tarefas, independente de nome, de cargo. Isso não é um cargo, é uma delegação de responsabilidade. Pode ser um ministério? Pode. Na sua igreja, pode. Em outra igreja também pode. Mas talvez em outra não seja assim a organização. Não importa se vai ter o nome ou se não vai ter o nome. O que importa é a delegação de responsabilidade, a nomeação para essa responsabilidade, a fim de que tudo aconteça ordeiramente, com decência e com ordem. Em sexto lugar, sendo assim, nos dias de Zorobabel e de Neemias, versículo 47, todo Israel contribuía com ofertas diárias para os músicos e cantores, bem como para os guardas dos portões. Também separavam a parte pertencente a outros levitas e esses separavam a porção destinada aos descendentes de Arão. Então o povo feliz contribui. O povo instruído biblicamente contribui. E aqui eles contribuíam com ofertas diárias. Olha que é um sonho onde os músicos e cantores serão remunerados, sustentados. Quem sabe quando nós formos melhorando aí, tendo mais fé primeiro, pedindo ao Senhor a bênção, pedindo ao Senhor a prosperidade neste sentido. Preste atenção, não é em outro sentido, que eu já mencionei, não é para espoliar o povo, não. Mas na medida que nós tivermos fé, organização, boa contribuição, o país também melhorar as suas condições, os músicos e cantores serem remunerados, receberem ofertas para poderem se dedicar a isso, exclusivamente a isso. Assim como o porteiro, assim como o pessoal da limpeza, assim como outros ministérios que trabalham no templo, que trabalham no santuário. Bem como, olha só, os guardas dos portões. Os guardas dos portões também recebiam ofertas diárias e era necessário guardar os portões. Também separavam a parte pertencente a outros levitas, porque a tribo de Levi não recebeu porção em terra, mas era sustentada pelas outras 11 tribos. Então, um povo alegre, organizado, com decência, com ordem, com felicidade, com pleno engajamento, vai gradativamente, não é do dia para o outro, não dá para fazer do dia para o outro, né? Mas gradualmente vai separando a parte de cada ministério e, na medida do possível, provendo para todos os segmentos. Aqui no caso, os levitas, que também trabalhavam no santuário, no templo, eles precisavam do provento e eles recebiam o provento. E esses, os levitas, separavam a porção destinada aos descendentes de Arão. Os levitas têm que contribuir também, para não só receber. É duro também quando nós avaliamos o nome das pessoas que estão contribuindo com a igreja e nós não encontramos o número de o nome de pessoas que são líderes, que são pessoas importantes, pessoas-chave. Chaves na liderança da igreja. Que triste. Nós precisamos de todas as pessoas alegres, dedicadas e contribuintes para que a obra avance. Eu vou lembrar a você rapidamente, tá bem? Só para a gente encerrar dentro dessa hora. Em primeiro lugar, não se pode fazer nada relaxadamente para Deus. Em segundo lugar, é necessário que o líder seja organizado, ou a líder, sejam organizados e organizadas. Quanto mais organização, melhor. Em terceiro lugar, a necessidade de uma purificação espiritual e um processo de santificação para que possamos ser impactantes para com a vida do povo e santificar o povo também através de uma palavra bendita, de um maná fresco. Maná, para você novato, era um pão que vinha do céu na época do deserto, de uma comida fresca, de um alimento fresco. Então, que o Senhor nos santifique como líderes e que nós santifiquemos o povo e que nós santifiquemos todas as áreas da vida da igreja. Não com legalismo, nem com exagero, né? Não precisa ir de metro em metro, consagrando de batente em batente, não é isso. Mas consagrando a cidade santa, que era Jerusalém, no nosso caso, onde estão os irmãos? Porque se nós somos individualmente o templo do Espírito Santo, onde esse conjunto de templos, onde esse conjunto de irmãos está? O conjunto de irmãos de Israel estava na cidade de Jerusalém. Onde estão o conjunto? Onde está o conjunto, perdão? Onde está o conjunto de irmãos? Que se reúne para glorificar o Senhor. Agora não em Jerusalém, a não ser aqueles que lá habitam, mas na igreja. Então precisamos de um processo permanente de santificação dos líderes, do povo e da igreja como um todo, tá bem? Então, em quarto lugar, até as mulheres e as crianças. Por que até, pastor? Porque essa é uma postura de vanguarda no texto bíblico. O destaque já é uma postura de vanguarda. Uma postura avançada. E nós queremos destacar. Todos, todos e todas estavam felizes. Tá bem? Nós queremos todos felizes. Todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças. Todos felizes. Em quinto lugar, é importante que nós deleguemos responsabilidade. Não centralize, líder. Não centralize. Não centralize. Agora, enquanto eu estou aqui ministrando, há duas pessoas trabalhando na edificação do altar lá na cidade de Vargem Alegre. É uma cidade vizinha de onde eu estou. De Entre Folhas. Eles fazem muito melhor do que eu. Aliás, eu não sei nem como fazer. Para falar bem a verdade, eu não sei nem como fazer. E não tenho que ter vergonha, não, porque cada um tem um ministério, uma área. E não tenho mesmo. Agora, com prazer e com alegria, hoje, agora estou ministrando para vocês. Hoje à noite eu vou capacitar os líderes. São praticamente 20 pessoas que estão num processo de maturidade, amadurecimento cristão. E um deles está lá com o seu companheiro, com o seu amigo, para não gerar uma má interpretação com um amigo. Tá bem? Em sexto lugar, ofertas diárias. Meu irmão, minha irmã, eu vou insistir nisso com você. Se alguns grupos, vamos chamar assim, para a gente não ser indelicado e ofensivo, se alguns grupos parecem para nós exagerar nessa questão, da retirada das ofertas, do chamado às ofertas, Por outro lado, nós temos que reconhecer que nós somos, de modo geral, tradicionais e até pentecostais históricos, muito tímidos. Parece que a gente está cometendo um crime, não pode nem falar. Fala em um segundinho, fala um segundinho. A pessoa que passa recolhendo oferta passa rapidinho, quase que para não dar tempo de ninguém ofertar. Ou então, se é um gasofilácio, olha, agora os que quiserem trazer oferta, trago. Fala rapidinho. Aí levanta um lá, dois, três, vai lá, faz uma oferta. Irmãos, está tão errado quanto o exagero. De ficar pedindo e fazendo promessas e barganha, tão errado quanto está em não ensinar o nosso povo a ser contribuinte com alegria, contribuir liberalmente. Agora há pouco eu mandei um recado para uma pessoa muito querida e que é um contribuinte liberal. Liberal. Nós temos que ser pessoas assim, todos nós. Todos nós. E você vai ver, aumente o seu comprometimento com Deus, a sua provisão, e você vai ver Deus te abençoar. Isso é verdade no que eles falam? Isso é verdade. O que eles falam nisso é verdade. Porque o que nós plantarmos, que nós semearmos, isso nós vamos colher. O que que está errado lá? O que está errado é o processo de barganha. Como se eu pudesse comprar a bênção. Eu não compro a bênção já me foi dada em Cristo Jesus. Eu agora devolvo a bênção. Eu devolvo da bênção que Deus me deu, que é viver. Eu devolvo minha vida, devolvo dons, devolvo talento, devolvo ministério, devolvo tempo, devolvo recurso material. O verbo é esse, é devolver. E eu devolvo cada vez com mais alegria. Você devolve cada vez com mais alegria, porque todo o povo estava alegre. E em sétimo e último lugar, eu não tinha mencionado, mas o Espírito Santo está falando aqui, ao meu coração, e o Espírito há de testificar no seu coração, se você estiver em espírito também, a necessidade, veja bem, que eles tiveram de colocar pessoas nos portões. Por quê? Colocar pessoas nos portões para proteção. Tudo estava acontecendo maravilhosamente. Era o dia da consagração, mas certamente o maligno, que não estava feliz com isso, ia tentar atrapalhar de alguma maneira. Então, havia pessoas nos portões, protegendo, não só nos armazéns, não só nos armazéns, mas havia também pessoas protegendo os portões da cidade para que não houvesse um ataque, uma tentativa de estragar a festa. Tá bem? Versículo 25: Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acubi eram os guardas dos portões e vigiavam os celeiros erguidos próximos aos portões da cidade. Vigiavam os portões e vigiavam os celeiros, o alimento. Irmãos, vamos vigiar os portões da nossa vida espiritual para que o inimigo não entre na nossa mente, na nossa vida espiritual. Vamos vigiar, vigiar e orar para que ele não entre, e vigiar também o celeiro, o lugar onde está o alimento, que é o zelo pela palavra, para que não venha nenhuma doutrina estranha, nenhuma palavra contrária à Sagrada Escritura, nada que contraria a vontade de Deus, nada que venha contaminar o nosso alimento ou alguém que venha atrapalhar mesmo no campo da ministração do Evangelho, tá bem? Eu deixo isso como um sétimo ponto de liderança, a necessidade de vigilância, vigilância nos portões e nos celeiros. Você, líder, precisa vigiar os portões da sua vida espiritual, os portões da sua vida e o celeiro da sua vida. Não deixe de se alimentar, querido. Se você deixar de se alimentar, daqui a pouco você não perdoa mais, daqui a pouco você não se arrepende mais, daqui a pouco você vai orando menos, daqui a pouco você vai lendo a palavra menos, daqui a pouco a reconciliação vai ficando mais difícil, seu coração vai ficando petrificado e você não se reconcilia. Então o inimigo vai fazendo toda essa obra de atrapalhar. Se ele entrar nos portões da sua vida, e se ele tiver acesso ao celeiro, ao seu alimento, se ele te alimentar com veneno de serpente, aí ele vai fazer um estrago. Então, em nome de Jesus, que nós coloquemos a nossa vigilância nos portões e nos celeiros. Eu espero que essas dicas de liderança, hoje seis, possam continuar contribuindo para sua formação como líder e que você se torne um líder segundo o coração de Deus. Eu quero me tornar. Eu quero me tornar um líder segundo o coração de Deus e cada palavra dessa vai me alertando, vai me ensinando. A gente vai revendo e vai verificando coisas novas. Agora mesmo eu tinha feito um resumo e não tinha posto isso, até que o versículo 24 saltou aos meus olhos. A vigilância. Já tinha mencionado na leitura, mas eu não tinha destacado a necessidade da vigilância. Vigie, irmão. Vigie. Tá bom? Irmão, irmã. Que Deus nos abençoe. Um grande sábado para você e prepare-se. Que está chegando aí, ou chega hoje, ou chega amanhã, né, assim que ela puder, mais um capítulo do Apocalipse. Chegando, eu remeto a vocês. Tá bom? Deus abençoe poderosamente. Em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente, juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém.